Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes. Muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Musicália. Hoje é sexta-feira, estamos a 18 de fevereiro de 2011 e eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para fazer companhia até bem perto das 21h15, mais coisa, menos coisa. Vamos iniciar com os Enigma e Gravity of Love, para depois ficarmos com Dido e os Faithless, I'll Be Waiting. São os dois temas que abrem as portas de mais uma edição do nosso Musicália. Seja muito bem-vindo. Gravity. Joshua, de Chimaya Denster. É uma música calma para descontrair, serena e instrumental. Nesta noite de sexta-feira, em que iniciamos mais um fim de semana. Danny McLean traz-nos Laura ao órgão. É uma música muito relaxante que vamos passar a ouvir nos próximos instantes. Uma melodia calma e serena ao som da grande música instrumental. Thank you. Fechamos esta edição com Fiona Apple, recordando o tema Across the Universe, um original dos Beatles, aqui numa versão bem calma desta intérprete, Fiona Apple. Ela que vai fechar a edição de hoje do Musicália, e eu desejo-lhe, entretanto, uma ótima noite de sexta-feira na companhia da sua rádio antena web. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz-lhe Voo Noturno. Fique bem e até terça-feira. Universe, Jack. side.